Paz do Senhor. Hoje eu me lembrei de um jogo de futebol lá no Mackenzie, onde eu estudei. Eu tinha um professor de educação física chamado Progresso. O jogo estava empatado 1-1 e eu ia bater a falta no finzinho do jogo. Eu chutei a bola pegou na trave. Perdemos o campeonato porque o empate fazia o nosso time perder. Bom, no vestiário eu falei para ele assim: professor, nós quase ganhamos. Ele me chamou num canto e disse assim: Hélio, eu nunca te ensinei a chutar para bater na trave. Você aprendeu para fazer o gol, não para quase fazer o gol. E eu nunca esqueci disso. Porque o cristão, ele quando faz a jogada dele, ele tem que marcar, ele tem que deixar sua marca. Não existe quase cristão. O cristão quando age, não pega na trave, ele faz o certo. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.